mais um pouco o beat na gravação se der. Dizem que são da lei, então consegue o alvará pra mim, mas não consegue liberar pra mim. Eu sou fora da lei, pra balança meu CEP, a cor da minha pele, minha tira de leque, rasuro o bigode infininho. Do lugar de onde eu venho, só tem flores em velório, sua cara de madeira já tá bom pra passar. Brilha primavera, bom chá. De festa não existe Maserati pra invejar. Falando que eu não presto, o que elas gostam é meu H. E pra animar a festa de DJ, chamei Gaspar. Todo mundo aqui vai dançar. Eu jongou livre, nós matando e ainda nem terminei. Sarraivada de lá. Nossa, mequetrefe. É tiro pra todo lado, porra. Só pode certo, DJ Kaique tava esperto. Chamou Dom GS de Ló pra bagunçar as leis. Céu é meu teto, vielas meu decreto. De onde o papo é reto e o que era nada virou rei. Sambei, sambei, sambei, sambei, sambei, sambei, sambei, sambei. Pra cima dos problemas. Pra cima dos problemas. Esses caras estão soltos em cima da batida. Crianças, saiam da sala se não forem dançar. Giló e Dom Jess é dois fora da lei. É Django livre. É salgazarra, me fez esquecer meu prato. Giló e Dom Jess são dois fora da lei. Vilão do pica-pau, escuta James Brown. Tem nada de formal e assim que o povo curte, ó. Deu dança, tem aval, não vem pra ser normal. Que no salão tá limitado só B.O. Todo mundo aqui vai dançar. Eu jongo livre, nós matando e ainda nem terminei. Sarraivada de bala. Ah, yeah. É tiro pra todo lado, porra.